Interpretação, interpretação, rap de verdade tocando seu coração. É interpretação, interpretação, o rap é a arma da nova revolução. Interpretação, interpretação, rap de verdade tocando seu coração. É interpretação, interpretação, o rap é a arma da nova revolução. Essa é a apresentação do Interpretuação. Vai da sua interpretação, se é ação ou falação. Meu trampo é fazer você pensar, fazer você agir. Vim pra somar, não pra subtrair. A pauta é pra discutir, as puta vem pra curtir. Mas não sou pimp e nem da turma dos 4 e 20. Na guerra eu tô lado a lado, quem conhece tá ligado que eu levo essa porra a sério. O rap é fardo pesado, trabalho a mente pra compor. A letra vai transpor, seu fone vai transportar. A minha ideia é propor, fazer a nossa parte, não viver de encarte. As cartas estão na mesa e a paz é a maior arte. Amigos reunidos na esquina, sabadão. Churrasco no boteco, rap do bom pros irmão. Um divã sem os malote, com nós não tem boicote. Estralando o chicote na busca do pode amanhã. Pode chamar do que quiser, bonde ou quadrilho. Uma junção ou uma família, tamo na trilha. Por nós e por mais alguns, por amor, sem rancor. Já vi gritos de tamo junto dos que caçaram o assunto. E hoje não vejo nenhum cê. Quer colar com nós, pô, nós tá no mesmo pico. Ali na leste ou na norte, pelas quebras do mundão. Se for bico, te explico, se tiver na minha maldade, esse ódio é só metade, cê não aperta nem minha mão. Sabadão com os irmão, fico foda. Se tem batalha da leste, um freestyle de roda. Uns trocado pro lanche, uns calote no busão. E toda essa correria, tio, não vai ser em vão. Os pé de breca atrasalado, sempre tem, nem ligo mais. O que não mata, fortalece, se fudeu que vamos atrás. Enquanto uns são na rua, num show de interpretação, preferimos fazer rap, isso é interpretação. Interpretação, interpretação, rap de verdade tocando seu coração. É interpretação, interpretação, o rap é a arma da nova revolução. Interpretação, interpretação, rap de verdade tocando seu coração. É interpretação, interpretação, o rap é a arma da nova revolução. Interpretação colou. Os malocas que tão na cena, minha rima é criptonita, pros heróis do sistema. Nos beats, sou problema, nas letras fala a verdade. MC consciente com responsabilidade. Mudo mente, mudo opiniões, formo opiniões. Entre beats, rimas, levadas, refrões. Salve DTPK que sempre fortaleceu. Interpretação, os malocas que tão nossa banca cresceu. E a intenção é crescer, mas eu quero mais. Lutando com garra na guerra, sempre em busca da paz. Nosso salve geral, apenas ponto de vista. Diferença de quem faz e de quem paga de artista. Amo essa parada, faço de coração. CK, Ajax, Fola, se colou, somos de interpretação. A essência é primordial, não confunda rap com hit. Lá do leste, Hermelino me apresenta. Salve, agora eu que tô no mic. Interpretação e ação, pode acender as velas. Que é blackout no brilho de quem dá pra atrasar. Inspiração, dedicação, sem traição, contradição. Pra eu me adiantar, assim que é, sempre vai ser assim. Se me tirarem o mic, eu chamo na voz e vou até o fim. E se cortar as horas vocais, sempre tem quem fale por mim. A realê do RP difere a tela do Plim Plim. Entre os boom e os crega, batida do coração. Interpretação é o resumo do mundão. Pra minha mãe sou sonhador, pra outros eu sou vacilão. Eu não falo nada, voz da sua interpretação. Mina leque, leque, leque, bad break, kick, clack, ó. Hack, black, sempre track, set, cê quer rap, tô 2, 0, 1, 3, negou. O rap tá vivo chegando pesado outra vez, falou? Interpretação, interpretação, rap de verdade tocando seu coração. É interpretação, interpretação, o rap é a arma da nova revolução. Interpretação, interpretação, rap de verdade tocando seu coração. É interpretação, interpretação, o rap é a arma da nova revolução.